Atenção amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, minha gente! Por aqui nós estamos chegando mais um programão nessa super quinta-feira abençoada por Deus. Quem vos fala é o seu amigo de sempre, o Elbert Andrade. Prazer imenso ter você a partir de agora em minha companhia, recordando aqui os grandes sucessos da boa música sertaneja. Pra começar, tem eles, João Mineiro e Marciano, Até Você Voltar Pra Mim. Na sequência, lá de 1999, tem Zezé e Luciano e a música Chega! De nós que inventou no peito nova ilusão, que abriu as portas com outro amor no coração e que deixou a nossa vida se acabar. Quem foi de nós que teve a ideia de querer outra paixão e jogou todos os nossos sonhos pelo chão e que deixou uma saudade em seu lugar? Quem foi embora e não pensou se o de nós dois ficou sozinho? Sem dizer nada, escolheu outro caminho. Eu sei apenas que jamais te magoei. De que adianta ficar sofrendo pra saber quem tem razão? Se eu tenho culpa, quero apenas teu perdão. E se você errou, eu já te perdoei. Não tenho orgulho no meu peito, eu quero apenas o direito de viver sempre a seu lado. Quero você de qualquer jeito, eu te quero, eu aceito até amar sem ser amado. Meu coração abandonado só me pede pra você voltar pra mim. E simplesmente não entende porque a gente está assim. E me pergunta todo dia onde está teu coração. Quem se acostuma com carinho não consegue mais viver na solidão. Quem já viveu um grande amor não se entrega à ilusão. Eu vou vivendo de saudade até você voltar pra mim. O direito de viver sempre a seu lado. Quero você de qualquer jeito, eu te quero, eu aceito até amar sem ser amado. Meu coração abandonado só me pede pra você voltar pra mim. E simplesmente não entende porque a gente está assim. E me pergunta todo dia onde está teu coração. Quem se acostuma com carinho não consegue mais viver na solidão. Quem já viveu um grande amor não se entrega à ilusão. Eu vou vivendo de saudade até você voltar pra mim. Baú Sertanejo.

Baú Sertanejo. Aqui é bem melhor. Tudo bem, ninguém imagina que tudo acabou. Já quem me olha percebe em meu rosto que estou sofrendo, morrendo de amor. Enquanto ela tá por aí numa boa, as coisas pra mim vão de mal a pior. Eu sei que ela não quer saber mais de mim, que tudo entre nós acabou, teve fim. Mas é que a saudade judia sem dó. Tanto sofrimento eu não sei se aguento. É como se me retalhasse por dentro o quanto eu lutei e briguei por esse amor e acabei. Chão, coração quebrado, não foi diferente. É assim que eu me sinto, sem ela ao meu lado. Coisas pra mim vão de mal a pior. Eu sei que ela não quer saber mais de mim, que tudo entre nós acabou, teve fim. Mas é que a saudade judia sem dó. Tanto sofrimento eu não sei se aguento. É como se me retalhasse por dentro o quanto eu lutei. Adair Cardoso, Sem Ela ao Meu Lado. Também tivemos aqui Felipe Falcão, de 1997, O Fim da Picada. Bruno Marrone, Apaixonado. Ouvimos ainda Zezé de Camargo e Luciano, viu? 1999, a música chega. Jamineiro e Marciano, Até Você Voltar Pra Mim. Grandes sucessos que abriram aqui hoje o nosso programa. Nós vamos aí girar o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tô de volta com você, hein? Mais músicas aqui no seu rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Canarinho do Peito Amarelo, grande sucesso na voz de Milionário José Rico. Depois tem De Cara Cheia, tem Christian e Ralph. Ao regressar de um ninho destruído, passou voando um canarinho com os

olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz has de ouvir ferindo o coração. Boneca cobiçada das noites de sereia, não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Baú Sertaneja. Ai, coração dentro do peito, o malvado preconceito roubou a sua. Saudade, pois alguém sem piedade se foi para nunca mais. Suas batidas representam solidão, bate forte coração, que a saudade aumenta mais. Sede de amor não mata, mas deixa louca. O amor quando é pouco, a saudade leva então. Dói coração dentro do peito, o malvado preconceito roubou a sua paz. Saudade, pois alguém sem piedade se foi para nunca mais. Estou pagando pelo erro que não fiz, estou sendo infeliz sem dever pecado algum. O que ele fez para mim foi covardia, meu coração não devia sofrer de jeito nenhum. Ai, coração. Baô Sertaneja. Estrada, sem querer parar por nada, com vontade de chegar. Coração pedindo calma, já faz mais de uma semana que sou louca pra te amar. Em cada curva que eu passo, sinto a paz do seu abraço, a saudade faz chorar. Quando a solidão me invade, noite e dia nasce sem limites pra sonhar. Vejo o pôr do sol distante, pego firme.

fechamos por aqui com Guilherme Santiago, meia-noite e meia. E conferimos também na abertura aqui, ó, Milionário José Rico, Boneca Comissada. Foi mais um bloco recheado de muita moda boa. Já já, tô de volta, hein? Daqui a pouquinho tem pra você Fernando e Osmair. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Esse é o nosso Baú Sertanejo. Sempre as melhores músicas. Onde você mora? Fernando e Osmair. Depois tem César e Paulinho. Meu endereço. A vida é um tormento, eu estou contrariado, só porque falta você para viver a meu lado. Eu vou morrer de saudade, longe do meu bem querer. Não suporto essa ausência, reclamo sua presença, amor, pra dar fim no meu sofrer. Deito na cama e não durmo, quase não me alimento. Fico semanas e meses com você no pensamento. Amor, não deixe assim triste quem te ama e adora. Meu amor, não te esqueço, me mande seu endereço. Eu vou onde você mora. Essa distância cruel é nosso maior castigo. Venha matar a saudade que quer acabar comigo. O nosso mundo é de amor, não de inveja paralelo. Tenho no peito guardado muito amor armazenado pra você que eu tanto quero. Deito na cama e não durmo, quase não me alimento. Fico semanas e meses com você no pensamento. Amor, não deixe assim triste quem te ama e adora. Meu amor, não te esqueço, me mande seu endereço. Eu vou onde você mora. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Mais ou menos légua e meia, é ali o meu lugar. O sol penetra entre as folhas da candeia, vai formando na areia mil desenhos pelo chão. E logo adiante, quando radiar o mato, pode tirar o sapato pra passar o rio. Love. que existe no meu sertão. Grama verde é o tapete da chegada, o gado manso ruminando no curral. O vento agita a copada da palmeira, como se fosse bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar a porteira, que a pancada da madeira machuca meu coração. Lembra a batida que alguém deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tão pouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu sertão. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Navegando o remanso do rio Paraguai, a chalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. A chalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Vamos lá com a gente, vai. E assim ela se foi, nem quis me se despedir. A chalana vai sumindo na curva do rio. E se ela vai magoada, eu nem sei que tem razão. O ingrato e feliz o seu pobre coração. Assim ela se foi, nem se despediu. A chalana vai sumindo na curva do rio. E se ela vai magoada, eu nem sei que tem razão. Fui ingrato e feri o seu pobre coração. Fui ingrato e feri o seu pobre coração. Baú Sertanejo. Não diga que eu não te avisei, falei tantas vezes. Também quantas vezes fiquei falando às paredes. Você nunca quis dar ouvidos ao que eu te falava, achando que eu nunca teria motivos que ela te amava. Hoje eu te encontro nesse bar, de olhos se esbotando sem dormir, sem alguém com quem desabafar. sentido, um dia ela fez pra mim. Tudo que te acontece agora, comigo já aconteceu. Hoje é você quem chora, ontem quem chorou fui eu. Diga que eu não te avisei. Falei tantas vezes, também quantas vezes fiquei falando as paredes. Você nunca quis dar ouvidos ao que eu te falava, achando que eu nunca teria motivos que ela te amava. Hoje eu te encontro nesse bar, de olhos desbotados, sem dormir, sem alguém com quem desabafar, sem ninguém para te ouvir. Chore no meu ombro, meu amigo, e saiba que eu já estive assim. O que hoje ela faz contigo, um dia ela fez pra mim. Tudo que te acontece agora, comigo já aconteceu. Hoje é você quem chora, ontem quem chorou foi eu. Chore no meu ombro, meu amigo, e saiba que eu já estive assim. Hoje ela faz contigo, um dia ela fez pra mim. Tudo que te acontece agora, comigo já aconteceu. Hoje é você quem chora, ontem quem chorou fui eu. Hugo e Thiago, Chore no Meu Ombro, Moda Bonita, Xalana, João Neto e Frederico também, regravação, César e Paulinho, meu endereço, moda boa, né? Ainda tivemos juntos aqui, Onde Você Mora, com o Fernando e Osmair, que abriu esse bloco. Daqui a pouquinho tem Gian e Giovanni. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Pra matar a saudade modão dos anos 80, Você e Minha Vida, Gian e Giovanni. Depois tem de Paulo e Paulino, Fruto Proibido. Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida e me amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo o nosso amor se desfazendo. Em cada abraço, em cada beijo, eu sinto que estou lhe perdendo. O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus, eu não quero o nosso fim. Entregue a ilusão que domina os seus passos. Ouça a voz do coração e suporte essa paixão. Aconchego os meus braços. foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus. Eu não quero o nosso fim. Não se entregue à ilusão que domina os seus passos. E sufoque essa paixão no aconchego dos meus braços. Baú Sertanejo. Apaixonei de repente por uma mulher bonita, de uma beleza infinita que não tem comparação. Quando ela me encontra, sorrindo passa, passeia. Seu andar é uma fogueira queimando meu coração. Seu sorriso é uma chama, o mais profundo desejo. Só de pensar em um beijo da sua boca tão bela, meu corpo inteiro treme, a minha vista escurece. Na escuridão parece que estou nos braços dela. No meu deserto de dor, ela é água cristalina. Estou morrendo de sede na beiradinha da mina. O meu deserto de dor é água cristalina. Estou morrendo de sede na beiradinha da mina. Eu não vejo esta deusa da beleza. Sinto o fogo da tristeza querendo me destruir. Mesmo sem ter o direito de ter os carinhos dela, me deito pensando nela e amanheço sem dormir. Ela é um fruto proibido, eu sou sofredor. De um dia ter seu amor, eu não tenho esperança. Eu sei que ela me ama, mas tem um grande perigo. É o nome do meu amigo gravado em sua aliança. No meu deserto de dor, ela é água cristalina. Estou morrendo de sede na beiradinha da mina. No meu deserto de dor, ela é água cristalina. Estou morrendo de sede na beiradinha da mina. As melhores, Baú Sertanejo. Sinal de vida, me

Esse é o baú que encerra mais um bloco. Minha Herança, Jonete e Frederico, Alan e Aladim, a 2 graus. Telefone Mais, tem Chamileiro e Marciano que cantou também. E ainda Fruto Proibido com o de Paulo e Paulino. E também ouvimos aqui Você e Minha Vida, canção do Gian e Giovanni. Daqui a pouquinho tem Teodoro e Sampaio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Coração a diesel, abrindo esse bloco, Teodoro e Sampaio, depois tem Jean Paulo e Michel. Se eu bebo é por ela. E a saudade estacionada, o nome dela na frente, com letras iluminadas. No rádio moda de viola, vou cortando a madrugada. Vento chora na janela, cabeça pensando nela, e os olhos firmes na estrada. Mais forte é impossível, queimando igual óleo diesel na injetora da paixão. Vai, coração, batendo igual viela. Teu dono é gamado nela e apaixonado por caminhão. É igual sangue nas veias. O amor que sinto por ela é igual folia e correia. Saudade passa da conta e vira saudade meia. Se estou voltando pra casa, o meu bruto cria asa e sai da frente que a coisa é feia. Bater mais forte é impossível, queimando igual óleo diesel na injetora da paixão. Vai, coração, batendo igual viela, teu dono é gamado nela e apaixonado por caminhão. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Ih, cadê a palminha? Vamos pra cima, sim, ó! Tchau, tchau! De saudade dela, tô bebendo todas, todas pra esquecer. Meu Deus, a minha vida sem ela não é vida, vou esquecer. E nesta solidão, meu pobre coração não aguenta mais sofrer. Já meti terra, já todo mato sem cachorro, de tanto beber e chorar de amor. Seu bebê é por ela, seu choro é por ela. Eu tô machucado, desesperado e louco por ela. Seu bebê é por ela, seu choro é por ela. Se eu não ficar com ela, ainda morro de amor e a culpa é dela. Seu bebê é por ela, seu choro é por ela. Eu tô machucado, desesperado e louco por ela. Seu bebê é por ela, seu choro é por ela. Se eu não ficar com ela,

As melhores. Baú Sertanejo. Apaixonado, doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. O amor é um bicho que mora no fundo do peito da gente. Entra pelas veias igualzinho um rio feito de aguardente. No verão faz frio e quando é inverno ele fica quente. Igual enxurrada vai levando tudo que tem pela frente. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Tem seus espinhos, suas incertezas. Quando é verdadeiro, não faz do dinheiro a sua fraqueza. A flor do ciúme perdeu seu perfume, já não tem beleza. Amor passageiro traz o desespero e a dor da tristeza. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Doidinho, doidinho, eu tô desesperado. Eu fui olhar no fundo destes dois olhinhos, tô apaixonado. Primos juntinhos aqui, gente, Giovanni, doidinho, doidinho. Leandro, mais o Leonardo lá de 96, secretária eletrônica. Se eu bebo, é por ela, Jean, Paulo e Michel. Teodoro e Sampaio também cantou pra gente, Coração a Diesel. São as melhores em nosso baú sertanejo, pessoal. Aqui você sabe, você recorda os grandes sucessos. Mas que pena que terminamos aqui a nossa edição de quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Eu aguardo você aqui em nossa rádio. Conto com a sua audiência pelo rádio, pela internet, pelos aplicativos aí da rádio. Olha, vem com a gente sempre aqui com o nosso baú sertanejo, tá? Um abraço do amigo Elbert Andrade e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.